Nossa reportagem está na sede da CDL para trazer informações sobre a campanha de Natal de Carona com o Noel, realizada nesse final de ano, que prossegue até o dia 11 de janeiro. Para trazer mais informações, eu converso com o gestor da CDL, Jefferson Chiram. A CDL já tem um balanço das vendas de final de ano? Temos um balanço, algumas conversas que a gente teve com bastante associados, né, aqui da CDL. E esse ano que passou, as vendas de Natal foram muito boas. A comparativa 2018 teve um crescimento bem significante. Ele foi bem comparado a 2017, foi um ano bom e ainda teve esse crescimento. Então, eu acho que 2020 promete cada vez mais, a economia está cada vez mais se estabilizando e os lojistas estão bem contentes com o Natal. Isso reflete, então, essa melhoria da economia, dados já indicam 5 a 8% do crescimento do nosso país. Isso reflete nas vendas, Jefferson? Isso mesmo, esse crescimento junto ao comércio também, ele reflete. Tivemos também esse pagamento que teve do FGTS, isso também ajudou bastante, esse saldo aí que o pessoal começou a retirar, que ainda vai agora seguir até março, ainda mais uma parcela ser paga, e isso fica dentro do comércio gasparense, né? O pessoal está prestigiando o nosso comércio, eu acho que o crescimento é cada vez maior. Os clientes aqui do nosso município tendem a fazer as compras à vista ou a prazo? É 50-50, vamos colocar assim. O pessoal também usa, às vezes, muito o cartão de crédito, que queira ou não queira. O lojista é uma venda à vista, né? Depois ela vai virar prazo para ele pagar. Mas o pessoal aqui de Gaspar ainda também utiliza bastante o crediário próprio das lojas, é muito forte aqui em Gaspar, que é a fidelidade que tem o cliente com cada loja. Então ele já compra isso há 10, 15 anos e sempre segue pagando aquela parcelinha por mês. Essa também é uma facilidade de negociar as dívidas. Isso mesmo, esse é o grande intuito até da fidelização com o lojista, e isso daí já traz bastante tempo aqui de Gaspar. O comércio, ele cresceu dessa forma, não tem como um comércio não sair sem o pessoal pagar as suas continhas por mês, que é já uma coisa normal de cada pessoa, e isso fideliza cada vez mais. Esse incremento das vendas certamente também tem a ver com a campanha de final de ano de Carona com o Noel, com essa bela premiação automóvel zero quilômetro e ainda mais vale compras. Verdade, o automóvel, quando a gente coloca numa campanha, percebemos então que explode as vendas, a quantidade de cupons que o pessoal pega, todo mundo querendo passar o início agora de janeiro, né, com um carro novo, e essa campanha veio para estourar e está sendo um sucesso mesmo. Jefferson, muitas pessoas até com a correria de final de ano nem preencheram o cupom, então ainda tem um prazo para fazer isso. Isso mesmo, então não precisa se preocupar, tem essa semana ainda para fazer isso, a urna já está na praça ali para ser depositado os cupons, então a pessoa pode levar tanto na loja ou pode depositar também ali na urna que está na praça, ela pode preencher, é simples, é o nome completo, o CPF e o telefone, apenas esses três itens, e tem o tempo ali às 11 horas da manhã do dia 11, antes de a gente fazer o sorteio, pode depositar que vai estar participando. Isso vale também para as pessoas que estiverem comprando ainda essa semana, vão poder participar. Isso mesmo, as pessoas que às vezes trocando a mercadoria também, às vezes que tem essa fidelidade com a loja, que troca a mercadoria que ganha de presente, Natal, as pessoas que também estão comprando agora já em janeiro, todas vão participar. Até o dia 11, todo mundo vai participar da campanha. Foram impressos quantos cupons? Até agora já tem quase 300 mil cupons já, e ainda a gente tem mais alguma coisa aqui na CDL, conforme os lojistas vão pegando, acredito que vai estourar esse valor aí, vai chegar uns 330, 340 mil cupons. Falando sobre o sorteio, como vai ser esse procedimento nesse sábado? O sorteio vai ser às 11 horas na praça, vamos ali colocar a urna, vai estar aberto para todo mundo, a gente chama todo mundo, toda a comunidade também, os clientes a participarem, para retirar o cupom, a gente sempre chama 11 pessoas para retirarem o cupom, até para a gente mostrar isso daí, que não é ninguém de nós que vai tirar um cupom, vai vir qualquer pessoa que estiver ali passando para mostrar toda a verdade da campanha. Ela também é auditada pelo Ministério da Fazenda, bem como também pela Caixa Econômica Federal. E isso vai refletir, vai mostrar também a credibilidade da CDL e dos lojistas como uma campanha verdadeira. Então, a gente chama todo mundo, venham participar às 11 horas da manhã do dia 11 na praça. Quem sabe você já esteja ali e receba o prêmio da CDL. Bem, nós da imprensa também fizemos questão de estar presente para respaldar esse sorteio. Claro, a Rádio Sentinela também sempre parceira nossa com a sua transmissão. E quem sabe esteja ali o vencedor, a gente já consegue fazer uma entrevista ao vivo já com a pessoa e vai sair, eu acho, muito contente, né? Um carro zero quilômetro, bem como também os 10 vale-compras de R$ 300, que também é um dinheiro que entra, é bem legal. Aproveitando, Jefferson, agradecimento a todas as pessoas que estiveram participando dessa campanha de carona com o Noel, os lojistas e também, claro, os clientes que estiveram aderindo à campanha, comprando aqui no Comércio Gasparense. Claro, a gente agradece a todos os clientes, já em primeiro, a estarem comprando no Comércio Gasparense, que cada vez vai fortalecer mais o nosso município, aos nossos lojistas que participam da campanha, os lojistas também que não são participantes da campanha, mas fazem parte da associatividade junto à CDL, a toda a parte de comunicação que sempre está presente em todos os eventos, ajuda a CDL. 2019 foi um grande ano para a CDL, também para os lojistas, vimos os crescimentos acontecerem e eu acho que 2020 não vai ser diferente. E a gente já deixou essa campanha então para iniciar o sorteio em 2020, já para começar com o pé direito. Então já vamos sortear, entregar um carro, os 10 vale compras. Daqui a pouco começam já as outras campanhas da CDL, os eventos também estão chegando, o pessoal já sabe, Festival da Cerveja, temos liquidas, temos palestras na CDL, workshops, palestras de final do ano, que nem a gente teve com o Rodrigo Pimentel, que foi um grande sucesso no Fazenda Parque Hotel. Vai vir mais uma nacional, quem sabe, esse ano. E eu acho que é isso aí. É um grande ano para todos. Agradecemos a todos a comprarem no Comércio Gasparense, que eu acho que isso é o mais importante. E é aquele lema que a CDL sempre leva, né? Compre no comércio local, fortaleça o nosso município. Com informações do sorteio da promoção de carona com Noel da CDL Gaspar, que será realizado no dia 11 de janeiro, às 11 horas na praça, conversei com o gestor da CDL, Jefferson Chirão. Para a Rádio Sentinela, o repórter Jean Carlos.